Lineuzinho, Lineuzinho, eu preciso da sua ajuda, Lineuzinho. Você que é o guardião, o grande protetor dessa repartição, não pode me abandonar, Lineuzinho. Eu sou um cachorro velho, largado, com piro murcho. Cara, eu não consigo fazer imitação, cara. Eu me sinto muito ridículo. Quando começo a querer imitar, eu pensei em fazer um vídeo imitando o Mendonça da Grande Família e o Paulão. Eu não consigo. Se eu tiver na conversa, fazendo uma situação qualquer, eu consigo fazer a imitação, mas pegar o microfone e começar a gravar, imitar o cara, não sai. Eu não consigo fazer. Eu tô aqui no meu quarto, sozinho, não tem nada, não tem ninguém em casa. Um silêncio absoluto. E mesmo assim, eu me sinto extremamente incomodado. Parece que tem... Parece que eu tô no meio, cara, de um estádio de futebol. E tá todo mundo apontando o dedo pra minha cara e rindo. É a sensação que eu tenho sempre que eu vou tentar fazer uma coisa que tem a ver com a minha pessoa de alguma forma. Seja na imagem, seja na voz. Pode ser o meu nome, pode ser o que tá escrito. Eu tô com muita vontade de parecer menos, ser menos. Ser mais ghost. Cada vez mais ghost. Mas tá complicado. Aí o Paulão, eu vou nem tentar, cara, fazer o Paulão. Eu não vou nem tentar fazer o Paulão da regulagem. É o primeiro podcast de 2020. Não tem nada de especial nisso. Eu não mudou nada, cara. Mas virou o ano virou, não tô com nenhuma esperança nova. Estou com os mesmos problemas, tô correndo atrás de questão aí de imobiliária pra consertar a casa antiga. E tá um caralho, no serviço sempre as mesma merda, gentinha mesquinha. Fiquei muito feliz que os Estados Unidos jogou aquela bomba lá no Irã. Vai que rola mesmo a Terceira Guerra Mundial. E bombas nucleares, né, cara? Radiação por aí. Eu não ficaria tão infeliz assim se o mundo, quem sabe, acabasse, voltasse a ser agricultura local, né, animais silvestres. Eu ia achar ótimo. Eu vou pausar um pouco pra comer um biscoito, cara. Eu não tô nem aí, meu. Já perdi totalmente a estribeira da minha vida. Voltei e não me lembro mais do que eu estava falando. Mas assim, cara, 2020 começou. Pra mim, tá sendo o 13º mês de 2019. Não mudou nada. O podcast tem uma novidade, que é a espuma que eu tô usando no microfone. É uma espuma amarela. Então você pode imaginar aí, cara, o meu microfone com a puta de uma espumona amarela. E eu acabei de pausar mais uma vez e voltei novamente. Você nem percebeu. Pra limpar meu dente, que tava sujo ainda de biscoito. Então, pra 2020, essa é a novidade. Eu tô usando uma espuma amarela no meu microfone. Cada vez mais indesejante da vida, da rotina. Eu vejo gente falando absurdos sobre acordar às 6 da manhã, que agora ônibus mudou, horário na cidade. Eu acordo às 5 da manhã, já faz 5 anos. Tomara que seja meu último ano, cara. Tá difícil fazer o que tenho que fazer pra poder ter uma chance maior de cair pra cima, saindo do meu trabalho atual. Eu, sinceramente, não tô aguentando mais todo dia merda, gente merda. A pior raça que você pode imaginar é gente de fábrica, parece, não tem condição, meu. Trabalho em escritório, trabalho no hospital, trabalho na funerária, qualquer lugar, bicho, mas não mexe com fábrica. Peão é a pior raça do planeta, sinceramente. Peão e pioa. Peão e pioa. Puta que pariu, cara. É foda. Parece que tem uma doença. Uma chaga. Só um momento, por favor. Não sei se deu pra ouvir o sopro. Foi ridículo. Era pra ser um peidão, entendeu? Mas eu tô tão fudido, cara, que acordei cedo hoje. Fui lá na fila da cidade aqui. E comi um pastel de carne com um caldo de cana. Cheguei em casa, comi um pote de de uva passa e agora um biscoito. Porque eu já soltei o foda-se, literalmente, eu não tô nem aí mais, bicho. Tô todo enrolado, eu criei uma compulsividade em fazer mudas de pimenta. Pimenta e tomate, eu acho que eu fiz ali em média de umas 5, não sei, acho que tem umas 50 mudas de pimenta. Eu quero que cresça porque eu vou enfiar tudo no cu da dona da imobiliária. Eu acho que é dona, né, da imobiliária que eu tô mexendo com a casa. Que eu tô saindo fora, porque puta que pariu, bicho. Meu pai morava numa casa de 2 andares, grande, entendeu? Com área, com piscina. Era R$ 1.500, o pessoal tá querendo cobrar 1.400 de mim em questão de reparo e pintura. Por isso que eu queria que essa Terceira Guerra Mundial surgisse logo e eu pudesse ter a chance de finalmente ver acabar tudo. Todo mundo ir pra merda. Acabar a gasolina, acabar a comida, acabar a água. Todo mundo passar fome. Voltar a ser a Somália que o Brasil tem que ser. O Brasil não pode, cara, ser um país desenvolvido. Eu tô tão puto que eu sacrifico o bem-estar da minha própria existência. Entendeu? Pra poder fazer jus ao que é o Brasil, né? Na realidade. Porque quando tu vê foto de que as pessoas pobres na África, tu olha na cara da pessoa lá, toda fodida, magrão pra caralho, cheio de doença, todo fodido, cheio de mosquito, comendo o couro do cara. Mas tu olha pra cara dele, ele não tá não tá dando, fazendo um semblante negativo. E parece que tá até ok com aquilo. Fala, paciência, porra, bicho, o que eu posso fazer? Né? Não fizemos nada pra ser diferente, então é assim que é. Né? Então é isso que eu vejo. É, o cara, como ele vê que faz sentido a condição dele pelo que tudo que está ao redor. Então ele aceita. Agora no Brasil não. No Brasil, quando eu olho ao redor, quando eu vou numa loja, o atendimento é sempre horrível. Tu chega na porra de uma loja, cara, o pessoal parece que tá com... Todo mundo é assalariado fudido. Tipo, tinha que acabar o salário, cara. Tinha que ser tudo por meta. Você vendeu, você fez, você ganhou. Mas como é tudo assalariado, fudido, que não vai bater meta mesmo, porque é bando de filha da puta, fico te olhando com cara de bunda, meu. Como que pode, cara, na loja, que o cliente tem que dar o bom dia primeiro? Porque eu fico uma palhaça, um cancro, olhando pra cara. Olhando pra aquela, cara de palhaço. Minha vontade é de chegar dando um soco na cara de todo atendente de loja que fica um cara de cu, cara de desgraça, quando você chega, a pessoa não te... Porra, cara, eu tô com dinheiro aqui, ó. Eu quero enfiar esse dinheiro no seu rabo. E você fica aí com essa... Por quê? Porque é assalariado fudido. A pessoa não tem motivação pra nada. Né? O salário acomoda a pessoa. Por isso que eu faço sempre o mínimo no meu trabalho. Eu já tô sempre repassando o serviço pros outros. Toda oportunidade que eu tenho de repassar serviço pros outros, eu faço. E eu posso fazer isso porque existe um negócio na empresa que é chamado procedimento. É tudo... Cara, na outra empresa que eu trabalhei, de call center, era tão rígida a questão de procedimento que tinha que ter descrito no papel até a altura da cadeira. Né, porque pra ter certificação ISO precisava de umas merda dessa. O cara é foda esse negócio. E eu sou o tipo de mongoloide que lê essas porra. Né, então eu conheço muito bem da minha área e de outras áreas também. Até mais do que os gestores dessas áreas. E puta que pariu, cara. Tem um processo lá na empresa que tem que ser feito. Que... Por certas coincidências, eu fazia esse processo, mas não era minha obrigação, nunca foi. Né? Assim, é como se você recebesse a bola de cara pro gol e tem um camarada seu que você pode passar a bola para ele ou você pode chutar pro gol. Eu fazia o serviço de chutar pro gol. Me dava aquele esforço ainda de chutar pro gol, é um gol feito. Mas não, bicho, tô começando a dar o passo pro cara. Ó, meu amigo, ó, esse gol é seu, faz essa merda. Mas imagino que no caso esse gol é contra, é você tá fazendo contra o seu gol. Eu não vou chutar pro gol, né? Eu vou chutar pro cara que tá lá. Ó, a pica é sua, velho. Né, digamos assim. Imagina uma situação dessa que não é simplesmente passar a rola pro outro. É porque a rola é do outro, né? É diferente do que seria no futebol, que poderia tocar pro outro lado, obviamente, e a bola sairia em outra direção que não seria, não fosse a que tem meu amigo. Mas vai que eu tô marcado, né? Enfim, isso é o meu ponto. Não vou... E teve um setor, cara, que retrucou comigo, porque eu repassei a situação pra ele. Falou: olha, obrigado, mas não é comigo, agora fulano aí vai dar continuidade. E uma coisa que me irrita muito, como eu realmente conheço do que tem que ser feito, conheço dos processos, dos procedimentos internos da empresa, eu tenho muita segurança, cara. Quando eu entro numa briguinha de e-mail, ai, eu mando e-mail, o cara manda de volta. Ai, não, esse não é meu, eu mando de volta. Esse é o sim, pelo documento tal, tal, tal. Você sabe esse tipo de bosta? Eu sou, por isso que... E depois tem que ficar cruzando com essas pessoas no corredor, no almoço. Cara, se você não for desse jeito, todo mundo monta em você, velho. Tem que devolver. Infelizmente, eu não tenho amizade nenhuma na empresa por causa disso. Infelizmente não, felizmente, porque tudo bando de pau no cu do caralho, fudido, filha da puta. Sinceramente. Então... Ok. Eu tive uma situação dessa e me irrita muito, cara, o fato de eu sempre estar certo e os caras continuam insistindo. Eu, de boa, se eu entro numa situação que eu vejo que tem uma pessoa que tá sempre na minha frente, tá sempre dominando, eu vou falar assim: porra, ok. E aí, velho? Me ensina, ou da próxima vez que eu vacilar, eu vou pensar primeiro do meu lado. Né? Falar assim: olha, talvez realmente já fiz errado. Eu vou pensar de cara já. Porque eu sempre tô errado. Agora lá não, lá é o contrário. Os caras estão sempre tomando ferrada e continuam retrucando. Não é falando que, ah, tem que descer de joelhar e chupar minha rola, não. Não tô falando que é isso. Eu tô falando que, cara, já deu, eu acho, o suficiente, 5 anos é o suficiente, pro cara perceber que quando eu entro num assunto, o que é raro, nem sempre eu retruco no e-mail. Eu também sei reconhecer quando eu tô errado ou quando eu posso relevar uma coisa, sei lá. Mas... eles já tiveram experiência o suficiente para entender que quando eu ponho o pé numa parada, né, é porque eu tô muito certo daquilo. Igual o Trump jogando o míssil lá no cara. Tem muita merda por trás disso daí. Então, assim, tem muita merda por trás de mim também. Não tô falando da minha bunda. Mas, enfim, bicho. Os caras insistem, depois tem que ficar retrucando no e-mail. Então, ontem eu cheguei a trocar 6 e-mails com um cara pra chegar na conclusão novamente que ele tá errado. E é isso todo dia, bicho. Todo dia, todo dia. E sempre as mesmas coisas, os mesmos problemas. Então, assim, eu tô cansado disso já, cara. Foda-se. Que se foda. Eu tenho feito o mínimo. Tô nem aí, cara. E olha, tá vindo uma avalanche de serviço aí pela frente. Eu quero mais que se foda. A fábrica tem um problema, que dá muito pico de energia, ainda mais época chuvosa. Quando dá o picão de energia, bicho, pum, eu... Yes! Sempre dou uns yes. E quando volta o gerador e cai de novo, eu fico pensando: pega fogo, explode. Tomara que assim, não machuque ninguém que eu não goste. Que eu goste, aliás, né? Porque se for alguém que eu não goste, dependendo do cara, eu tô cagando e andando também, que se foda. Eu perdi essas coisas, cara. Eu perdi esses... tô querendo perder esses medos de... soltar os caralho mesmo. Entendeu? O meu freio é religioso, né? Eu penso a respeito de Deus e tudo mais, é uma questão muito complicada na minha vida. Mas eu já não tô com muito cu. Acho que posso dizer assim, não tô com muito cu mais pra merdinha, pra ficar quebrando galho pra um ou pra outro. Porque já tem muito serviço, tá muito corrido. Então, coisas que eu sempre peguei pra mim, coisas que eu sempre fui proativo, não vou ser mais. Ainda mais que o sujeito filha da puta que só explora, só fica repassando serviço pros outros, correndo de serviço. O cara teve coragem de passar um e-mail falando praticamente assim: isso não é serviço meu. Ele escreveu só isso. Não deu bom dia nem nada. Ele escreveu praticamente isso: isso daí não é serviço meu. Puf, e mandou. Não foi com essas palavras. Ele escreveu assim: isso não é atribuição do meu setor. Obrigado. Foram essas palavras: isso não é atribuição do meu setor, vírgula, obrigado. Bom, aí depois eu comecei a enfiar, entendeu, minha rola, sem... Se camisinha não faz sentido, né, cara? Mas com camisinha, mas assim, imagina, eu vou passar areia, cola, caco de vidro, sabe, pimenta, passei hortelã, sal, álcool, gasolina, tudo isso daí, entendeu? E mandei pra dentro do cara, com todo mundo copiado, porque o que ele disse que não era atribuição dele, eu já sabia que era porque é algo praticado em toda a empresa, em outras unidades. Então, poxa, faz sentido? Todo lugar ser assim, daqui não ser? E como eu estou envolvido em todas as unidades da empresa, eu sempre tenho exemplos de e-mails. E eu coloquei uns e-mails em anexo e falei assim: olha aqui, ó, na empresa inteira é feito assim e tal. Por que aqui não é feito? Não vai ser feito por quê? E esse e-mail não voltou. Então, assim, segunda-feira eu vou começar a encher o saco de novo do cara. E aí, cara, tá fazendo ou não e tal? Não vou, mentira. Vou deixar pra lá, que se dane. Se eu tivesse alguma pretensão na empresa, talvez até faria, mas não tem nenhuma, cara, nenhuma mesmo. Eu simplesmente quero só correr de serviço. Não é nada pessoal com aquele cara, nem é nada pessoal com ninguém, assim, entendeu? Porque eu não quero mais, não aguento mais. Já tô capado, totalmente capado. Mas eu temo muito pelo que pode não acontecer, né? Porque tem muito serviço fodido aí. E às vezes meu problema só é a falta de sono. Mas eu não quero realmente estar perto de algumas pessoas que estão lá. Sabe? Pô, fazer o quê? Vou aposentar na empresa? Vou torcer o quê? Vou ficar a vida inteira torcendo pra esses caras morrer? Ou ser mandado embora? Ou ir pra outra empresa? Não, é mais fácil eu sair. Porque o problema geralmente são as pessoas. Ninguém sai assim de trabalho, de qualquer forma, por causa da atividade em si, apenas, né? Pessoas é algo que envenena o indivíduo. A diferença é essa. Porque a distância você pode tratar com um carro, com a moto, não depender de ônibus. Alimentação você pode levar de casa, né? Dá pra trabalhar. Agora, o ser humano te adoece, o ser humano te faz mal, né? O ser humano é porco, podre, principalmente em fábrica. Eu dei muito azar, bicho. Dei muito azar mesmo. Bando de pau no cu do caralho, sabe? Cansado de ficar ouvindo indiretinha. Ah, bicho, é ridículo mesmo. É cada situação. E se fosse uma vez por semana, se fosse pelo menos depois do almoço, que eu já enchi a barriga. Mas não, cara, tu chega de manhã, assim, 7 da manhã lá, Vai abrir o e-mail, tem 30, 40 e-mails já esperando, só pica, só bucha. Não tem nada, nunca vem... Cara, quem trabalha na frente de computador sabe que não existe e-mail de elogio. Isso é raríssimo, eu nunca recebi, por exemplo. Nunca aconteceu comigo. É, acontece com pessoas que desenvolvem trabalhos por materiais que eu criei. Né? E nunca recebi. E são muitos trabalhos. Nossa. Muita coisa que eu fiz. Que eu tenho vontade de sair para deixar ficar obsoleto. E eles não conseguem. O pessoal tem um dedo podre. Pelo menos porque eu trabalho, né? Onde eu trabalho. Eu monto uma planilha bonitinha. Um negócio bacaninha. Tudo funcionando perfeito. Os caras põem a mão, cara. Parece que o cara tem câncer. Em cada dedo. Cada dedo é um toco de câncer. Que onde ele põe a mão, estraga. A planilha para de funcionar no primeiro dia. Estraga as fórmulas tudo. Tira a formatação. Faz a Pô, bicho, monta a planilhinha com todo carinho lá. Com uma escala de cores que é lógica. Um negócio mais... Pô, bicho, tô falando sério assim. Eu me dedico a fazer esses negócios. Entendeu? Eu não sei porquê, porque eu sou um trouxa, eu sou um otário. Mas eu sinto orgulho de... Quando tá no final, tá pronto, tá bacana. Isso é um negócio massa, entendeu? Mas... Aí eu mando pro cara, aí ele fala assim, não, beleza, eu vou dar uma olhada e retorno. Porque tudo que vai ser implantado na empresa tem que ser avaliado pela liderança, né? Eu não posso simplesmente inventar um controle, inventar um indicador e começar a mandar para os outros. Tem que ser discutido internamente, depois desenvolver, né? E pronto, beleza. Aí eu monto tudo, monto toda a planilha, toda a parte estrutural, parte mecânica de fórmula, layout e ó, aqui, ó, dá para fazer isso aqui. E sempre todo mundo... Nossa senhora, ele entende mesmo. E o burro sempre troca, cara. Eu vou tentar imitar o Paulo. Não é a situação de imitar o Paulão, não. Não sei que eu imitaria numa situação dessa. De imitar um burro, né, pra poder transmitir melhor quem é essas pessoas. Olha lá a planilha dele, não. Olha o tamanho dessa fórmula. Olha que coisa. É ridículo, cara. E as fórmulas, os negócios, tudo repetitivo. Fica grande, né, bicho? Porque eu não vou ficar fazendo coisa que eu tenho que quebrar a cabeça. Eu faço o básico, foda-se. Ah, mas os meus, não. Os meus controles, meus negócios lá é foda. Foda. Os caras conseguem nem abrir a planilha. E eles pegam a planilha, eu ensino tudo como é que faz para trabalhar, para alimentar, para poder gerir e tudo mais. E o cara fala assim: não, tá bom, eu vou dar uma olhadinha mais aqui, mexer, entender, fazer uns testes. E aí eu te devolvo. E a gente oficializa. Aí, cara, quando o cara me devolve ela, o cara me devolve a planilha. Com as cores tudo macaqueada, cara. Ele coloca, tipo assim, amarelo com vermelho, fonte verde, nos fundos, tipo azul, sabe? A planilha fica parecendo um uniforme do Tabajara. Teve uma que ele fez pra mim, cara, que ficou igualzinho a um formato de uma pururuca. Não tem aquele salgadinho pururuca? Ela ficou igualzinha a pururuca, ficou quatro filetinhas assim, uma filetinha bege, uma filetinha meio vermelha cor vinho. E falei assim, meu Deus do céu, a planilha pururuca. E era uma merda usar aquela planilha, porque eu sempre dava fome, cara. Dava muita fome, e eu fiquei um bom tempo, eu saía da fábrica embora, passava em frente um bar que tem em frente à fábrica, bar fudido. Olha, outra coisa que me deixa muito puto, o cara... É na zona rural, né? Na BR que fica a fábrica. E em frente à fábrica tem um barzinho, um boteco, que era fudido, mas fudido no mundo. E assim que a fábrica chegou, o cara começou a crescer na vida, né? E como que ele cresceu na vida e melhorou o bar dele? logicamente, cobrando R$ 5, R$ 6 uma lata de cerveja. E era glaciar. Era sempre glaciar. Aí, logo, eu fui meter um piso de azulejo. Pô, o cara cresceu mesmo. Ele se deu bem. Em cima da fábrica. Teve gente que soube fazer dinheiro nesse daí. Né? E quando tinha essa porra dessa planilha pra poder fazer, pra mexer, me dava muita fome. E, meu, eu devo ter financiado um carro pra aquele cara, só de pururuca. Que eu comia todo dia. Eu saía pensando em pururuca. Todo dia, cara. Eu tava saindo de lá com minha pele de porco, tomava cerveja no ponto de ônibus. E embora bebim, porque eu não tenho hábito, né, de beber. E eu mandava, né, bicho, a planilha tipo da NASA pro cara, e bem simples pra operar, porque é o que cabe na compreensão da mente de chefe. E o cara me devolvia ela parecendo a parada gay, né? Tira uma foto da parada gay, tipo do alto, com drone, aquele mix de cores ali, parecendo carnaval fora de época. Essas as fotos. Era isso que o cara fazia com a planilha. Colocava um cabeçalho com uns negócios tudo em maiúsculo. Aí depois tinha uns outros itens que ele escrevia tudo em minúsculo. Porra, cara, doía, entendeu? Doía mesmo. Doía mesmo. É igual você pegar a tua filha e entregar na mão. Deixa pra lá. Mas... Oi, o que aconteceu? Tudo bem, né? Teste. Tostando. Tá funcionando. E uma coisa que é muito importante são os créditos, né? É quem desenvolveu, quem fez a planilha e tudo mais. E eu, como era subordinado, não poderia formalizar a comunicação de nada. Então, se eu montei a planilha, por mais que eu tenha feito tudo, todo o desenvolvimento da ferramenta, na hora de mandar o e-mail não poderia ser eu escrevendo sobre como que é, como funciona, como é que foi feito e tal. Tinha que ser o gestor. Aí o gestor cagava a planilha, fazia virar um trilho elétrico, com a porra, e na hora de mandar o e-mail, mandava explicando tudo errado, falando um monte de bosta, e se colocava como coautoria, entendeu? Sendo que ele só piorou o negócio. E isso é foda, porque ao mesmo tempo que eleva o nível dele, porque tem coisa técnica lá que é muito foda, de fórmula que fui eu que coloquei, desce o meu nível, porque fica parecendo que eu fui cúmplice daquele mix de cores, parecendo um vômito. Imagina que você comeu uma salada de fruta com uma salada comum, entendeu? De tudo que é cor diferente. Aí depois tu foi e vomitou. É aquilo ali, cara, que vira planilha, quando volta da mão do cara. É, isso é muito triste pra mim, isso foi muito tempo, por muito tempo, por muitas vezes. E eu não leio mais, aliás, eu não desenvolvo mais porra nenhuma. Não faço mais nada. Né? E eu fico andando, cara, pra cima e pra baixo na fábrica, sempre pensando nessas porra. E isso tá me mudando, porque as pessoas já observam que eu não tô nem aí, não fico brincando mais. Às vezes eu não dou bom dia pra ninguém, bicho, mas nem por mal, sabe? Eu passo do lado da pessoa, não falo nada, simplesmente não falo nada, porque eu tô pensando um monte de coisa. De novo essa merda, vou ter que sentar no e-mail, no computador, vai ter aquele monte de e-mail, sempre com merda. Sempre com bosta. Ô, bicho, pensa no negócio, lugar que dá problema, cara. Todas as indústrias do Brasil estão fadadas à falência. Tinha que quebrar tudo. Se o Brasil viesse a falir, cara, ficasse que nem a Etiópia, eu pelo menos ia estar conformado, porque faz sentido. Igual eu falei da foto dos molequinhos lá na África, eles parece que tá tranquilo assim, ó, tô na merda aqui, mas fazer o quê, né? É isso aqui. O Brasil eu vejo do mesmo jeito, né? Se ficasse tudo aqui na bosta, eu ia pelo menos falar, porra, é isso daí que tinha que ser sempre. E vou ter uma vida melhor. Eu acho que não tinha depressão no Brasil na época que era bem fodido, que era uma merda. Entendeu? Pô, terra de pessoal covarde, mesquinho pra caralho, velho. Essa geração nova que tá vindo aí, meu, pro mercado de trabalho, é a pior da história. Não pode ouvir uma crítica, não pode. Ai, não, porque não gosto de trabalhar, não gosto de serviço. Pá, se fuder, povo burro. Não aprende um Excel, não sabe escrever um e-mail. Não tem noção nenhuma de pontuação, de espaçamento. Coloca, porra, bicho, um negócio que me dá vontade de quebrar o teclado na cara da pessoa é quando ela não pula o espaço. Não dá espaço depois da vírgula. Numa frase digitada, entendeu? Ou começa com letra minúscula. Coloca bom dia, entendeu? Bom dia, fulanos. E não salta a linha. Na linha de baixo já começa a escrever o e-mail. Vontade de quebrar o monitor na cara da pessoa, velho. Começar a dar soco na cara. Né? Porque é esse tipo de pessoal que tá na liderança. É esse nível. Eu olho assim, bicho, o que esse cara quer falar pra alguém? Um burro. Ele quer orientar a coisa de... Pô, bicho, eu vejo a maioria dos chefes como um bando de charlatão. Que tem sim um valor técnico, mas, pô, você é burro. Sabe o que eu vejo? Eu imagino um cara de 18 anos, 19 anos, que chegou lá para poder fazer uma faculdade de um assunto qualquer, passou nas provas, adquiriu algum conhecimento, teve experiência profissional, aprendendo na prática, e tá por aí até hoje, nessas empresas. É assim que eu vejo o chefe. Sinceramente, mas não desenvolveu mais do que isso. É uns caras muito burro. Porque há empresas, as empresas no Brasil, né, tem muito investimento e tudo mais, que quer trazer novidade, sistema que é usado no exterior, prática administrativa que é usada no exterior, e quer implantar isso daqui. Entendeu? É igual você querer fazer uma escola de qualidade com professores brasileiros, entendeu? Não tem como, uma coisa que não cabe. Né? Você queria fazer o ensino europeu no Brasil, homeschooling no Brasil. Imagina homeschooling no Brasil. Não tem como, não, é incompatível. Legalização das drogas no Brasil. E tá cheio de criança fumando maconha no meio da rua. Não, porque o nível psicológico, o QI médio do Brasil, né? Vou falar assim, né? Tô com uma raiva, cara, que você não tem noção. Não pode, não é incompatível. Né, com o desenvolvimento de coisas de empresa, né, essas técnicas de gestão, análises com plano de ação específico, coisa tabelada, né, gráfico gigante. Né, o brasileiro adora isso na empresa, mas não sabe aplicar, cara. Eles ficam fazendo gráfico, fazendo relatório para olhar no final do mês. Que ação você vai tomar? No final do mês, quando você vê o resultado, o defunto já tá morto e fedendo, podre. Por quê? Porque é burro. É burro. Não teve uma aspiração pro cara, vou fazer um curso aqui e tal, poder chegar lá, trabalhar com isso daqui na minha vida, porque eu amo realmente. Não, cara, não é. Sinceramente, não é. Ele entrou num ramo, sei lá, eletricista. E abriu uma empresa de elétrica, porque ele está há muito tempo nessa área, sei lá, tem muito contato. Abriu uma empresa de sei lá, coisas de eletricistas. Aí veio uns eletricistas mais novos, das faculdades, sei lá, dos cursos técnicos. E tem se sujeitado, cara, a um cara que não andou no tempo. Em termos de gestão, em termos de lidar com as pessoas. A única coisa que cabe na cabeça... De boomer, eu vou falar assim, né? É humildade. Tem que ser humilde, né, velho? Porque é humildade é a coisa mais importante na vida da pessoa, né? É humildade. Humilde, feliz é o pai que onde tira o pé é o filho põe. Ô bicho, ô raiva que eu tenho nessas merda, cara. Puta que pariu, sinceramente. Cara... O mundo hoje, cara, eu vou te falar sinceramente, o futuro do Brasil é sombrio. Quem tá vendo aí o que tá vindo da cultura, culturalmente, de das escolas, das faculdades, cara, o futuro do Brasil é sombrio. Eu queria muito não precisar de porra nenhuma, sabe? Só de sei lá, o foda é que eu sou um cupim de tecnologia. Mas criar o meu alimento, né? Porra, cara. Mas não, cara. O pessoal cercou o planeta, desenhou, isso aqui é seu, isso aqui é seu. E eu nasci aqui por um acaso, porque um filho da puta gozou dentro da buceta. Não posso ir pro meio do mato, fazer um cerco assim, fora minha terra. Não, porque não, esse aqui tá tem dono já. O cara, ele falou que isso aqui pertence a uma pessoa fictícia. Uma pessoa jurídica não física. Então, sei lá, bicho. Sei lá o que eu vou fazer mais. Não tô com saco pra mais nada. Tô conseguindo me desapegar de muitas coisas e ficar mais apegado ao que é real. Tô plantando um monte de vaso, cara. Isso tá meio que compulsivo. Tô que nem um doente. Daqui a pouco eu vou encher o meu pátio inteiro aqui só de copinho com muda. Não vai ter nem espaço pra poder transplantar de tanto copinho que tem, cara. Né? Só que demora demais para crescer, não tô aguentando mais. Minha vontade de sentar lá na frente dos brotos e ficar fritando ele com os olhos assim, ó. Cresce, desgraça. Cresce, porra, dá fruto, caralho. Porque eu não consigo ter paz, bicho. De onde vem a sociedade? De onde vem? Eu sei que vem de casa também, mas é muito por causa de trabalho. Muito. Ah, muito mesmo. Ah, não sei o que eu falo, mas vamos ver notícias, tem notícia? Eu sempre só entro, cara, no globo.com e não consigo nunca tirar nada de notícias. E-mail não tem, como nunca. O podcast tá ficando cada vez mais fraco e mais curto, porque eu não consigo mais pensar em querer fazer criar nada e fazer tópicos para isso daqui. Eu, sinceramente, eu não consigo pensar mais, colocar meu coração em nada. É uma coisa que eu não sei porque eu faço podcast ainda. Porque eu não sei se é porque eu vigore demais já. Eu tomei uma visão muito literal da existência, da vida, né? E quando eu olho, cara, que pode vir um mosquito, dar uma ferroadinha em mim, eu vou ficar 14 dias numa cama, todo empelotado, parecendo uma pizza de calabresa. Aí depois eu morro. Você pode morrer, cara. Por causa da porra do mosquito. Que desgraça de lugar é esse que a gente vive, bicho? Muito triste ainda sentir a tristeza quando você tá encurralado, igual eu tô, com um monte de problema. E querer fechar o olho, pedir ajuda a Deus, e eu não sinto que vai ouvir. Eu não sinto vontade nem de chorar mais pra porra nenhuma. Coisa que eu fico até surpreso de não ter surtado literalmente em frente às coisas que têm acontecido, porque a minha criação foi para ser um pau de bosta. Literalmente, um bostão, um bucetão, chorão fraco e totalmente leniente. E dessa vez não, dessa vez estou sendo até meio duro, bem duro mesmo. Talvez é porque eu já perdi a esperança. Porque eu já entendi que a vida é uma grande piada sem graça. Tento não perder a fé. Não tô tentando mais, mas não sei por que a fé não foi embora ainda. Porque quando alguma coisa dá certo, alguma coisa funciona, eu não sei por que vem uma vontade gratuita, do nada, de querer agradecer a Deus. E quando acontecem coisas ruins, eu vejo assim, eu não vou pedir ajuda a Deus. Por quê? Quando eu penso em Deus e minhas dúvidas a respeito dele, de tudo, eu fico muito, muito confuso, cara. É muito perturbador. pensar a respeito de inferno, pensar a respeito das coisas que estão acontecendo no planeta, das loucuras que tem por aí. Pô, cara, a pior merda que eu fiz na minha vida foi acessar o canal do professor Afonso, Ciência de Verdade. Quando eu tava ali prestes a cair literalmente no ateísmo, não ateísmo, né, mas desacreditar no, na Bíblia, literalmente. Mas ele começou a me trazer uma perspectiva diferente sobre tudo isso daqui e pensar que realmente é uma grande piada sem graça. Eu não sei por